Alô, Quilo Quebec Sam. Quilo Quebec Sam, autorizado a acionar. Saída será gole após direto. E o transponder é 0123. Saída será gole após direto. Transponder é 0123. O Quilo Quebec Sam, livre acionamento. Quilo Quebec Sam, autorizado a acionar para o táxi Xiaomi Torre 118 acima 3. Torre 183, Quilo Quebec Sam. Gol 1777 para cópia. Prossiga. Gol 1777, autorizado porto seguro, nível 320 pela Upper Whisky 50. Decola da 28, mantém proa até 3 mil pés após curva à esquerda. Sai da gole, transição é val após direto. Controle 119.8, transponda 5447. Conforme 340, a 320 Porto Seguro, Upper Whisky 50, mantém proa até 3000, depois curva à esquerda, gole e val, 5447198. Bolo 77, correto, é ponto para puxa, só não. Portada. Bolo 1777, confirmando nível 340. Manda agora 340. Torre Salvador. Bom dia, o Cardeal 61 no ponto de espera da 28 pronto. Cardeal 61 ali, decola pista 28, vento 250 com 10 nós. 61 ali, decola da 28. Localizado no localizador 3934. Torre 183. 183, viado. É a ONU de decolagem. É, bom dia, tá 9354. Estabilizar o final ILS 28. Então 9354, continua aproximação, guardando a pista livre, ajuste no 013. O vento 260 graus com 1 no nós, para informação, aguarde pista livre. O ajuste no 013. Guardado 934. Já baixado travado visual com campo, TAN 39354. Eu mantive embaixo travado visual. Gente, aguarde apenas a pista livre. Cardeal 61, decola de Salvador 36, chama controle 19 decimal 8, bom voo. Chama controle 198, Cardeal 61. 9354, livre pouso, pista 28, vento 260 graus com 11 nós. Livre pouso 28, 9354. Mano, clica da XR, pronto para o táxi no pátio 5. Informa intensidade muito baixa, faça um check no equipamento, clica da XR. O táxi após para o ingresso, pista no 7, clica da XR. Cardeal 61 na reta de decolagem, sinal para 3 mil pés e saída coral. Cardeal 61 no contato radar, subo nível 080, saída coral. Sobe ao 080, no perfil da coral 61. Cardeal 61 autorizado coral. Está presente coral 61. Nove 354, solo aos 38, livre à esquerda, chama o solo 121, décimo 9. 121, 9, centro. Livrar na delta, senhor? Afirmativo. Obrigado. Solo, muito boa tarde, eu tô 9354. 9354, boa tarde. Autorizado táxi Alfa Juliette, Kate 07. Alfa Juliette 07, tá 9354. Clica da XR autorizado a alinhar e manter. Cabeceirou no 7, reposte quando pronto. decolagem vai 17, 250 graus, uma dúzia nós, quilo Quebec Serra. Puxa acionamento na 4. O 1777, autorizado puxa, acionar, reporte para o táxi. Autorizado puxa, mais táxi. Quebec Serra decolou os 44, chame o controle em 119.8. 119.8, quilo Quebec Serra. Eco, transfere 190 para 150. Papá Romeu Eco, acendo a identificação, chegada a CARI, autorizado nível 040. Autorizado 040, está mantendo 309 indicado, Papá Romeu Eco. Gente, o senhor primeiro na aproximação, se puder manter até mais próximo da Icari. Afirmativo, Papa Romeu Eco descendo para 4. Papa Romeu Eco, boa tarde, Papa Romeu Eco, mantenho 080. Confirme, quilo Quebec Serra. Cardeal 61, atinge e mantém 080. Que cada que você acha em identificação. Identificou, tá. Pelo Cabeceira, subiu nível 040, saída Gole, após direto. Agora após direto, tá. Salvador, muito boa tarde. O Webjet 6740, cruzando 190 para 150, centro da Tango. Web 6740, sua identificação, chegada CARI, desça e mantenha nível 050. Aidente CARI 050, 6740. Você está confirmado, a pista está operando em toda a sua extensão, né? Afirmativo. Exato. Controle, copiou a mensagem do Cardeal 61? Cardeal 61, prossiga. Informou que atinge e mantém o 080 na proa de Coral. Ciente, aguarde para a transferência de comunicação, mantém nível 080. O Cardeal 61. Cardeal 61, ciente, solicita quando possível acender para o mono 00. Um bom dia, nível 360, Galeão, aguarde Coral. Vai, ficou. Saulo Tan 3895, a Tango, para Guarulhos. 7061. Aguarda, 7061. 895. Saulo 7061. Suba e mantenha nível 100. Mono 00, Cardeal 61. Táxi na 777, alterna pesquisa. Conclui 58, 125 agora. O 77, ele confirma pelo bem, 90, autorizado táxi via India Alpha, ponto de espera da India Alpha e Golf no ponto de espera, chamando TOI 1-8-3, QNH 1-0-3. Índia, Alfa e Golf, ponto espera da 28, 18-3, passou. Charlie, bom dia, Azul 4060, confirmação Tango. Azul 4060, sendo identificação, chegada Cari, desce e mantém nível 060. Chegada Cari, nível 060, Azul 4060. Gol 1777, podia confirmar da Alpeça? 125 a bordo. Quilo Quebec Serra, solicita prosseguir direto pro CD. Catango Quilo Quebec Serra, mantém o perfil da saída, aguarde autorização. Quilo Quebec Serra, autorizado direto Siri, ascensão nível 040, informe atingindo nível 040. Serra, está atingindo 40 na presente, solicita cancelamento e ascensão 065. Confirme, ascensão ao? 065. Gente, modificado ao Zuno 449, ascensão nível 065, direto Siri, Quilo Quebec Serra. Serra, obrigado. Confirme nível do plano, 3934. Tem que esperar, senhor, que ainda não chegou o nosso plano aqui, por favor. Obrigado. Só confirme a matrícula 934. Afirmativo, até agora tem saído como 9354. Vou esperar para confirmar. E até agora foi o que o despacho nos informou. Sim, é. Muito obrigado. Papá Romeu, Eco, autorizado 2000 pés, ajuste 1-0-3. Informe estabilizado, curso localizador. 2000-1-0-3, reportará estabilizado, Papá Romeu, Eco. Web 6740, desça para nível 040. 040, 6740. Azul 4060, desça para nível 050. Certo, usa, para livrar umas formações aqui. Confirma aeronave. Papa Romeu Eco. Informe qual seria o ideal. Eu não posso autorizar o exame, senhor. Não, tudo bem. Ok, então. Mas a ideal seria 028. Tá, 3191. Solo. Tá, 3191, autorizado Galeão, nível 360. Pela Upper Zulu 14 até Toquinha após Upper Alpha 317. É, cola da 2. Saída Gole, transição é Val, após direto Crate, decola da 28, mantém pro até 3000 pés, após curva à esquerda. Controle 119.8, transponde a 5456. Espera 7061, ajuste Salvador no 013, informe, está mantendo 00. Afirma, aqui mantendo 00. Controle 198, transponder 5456, está 3191. 3191, correto, reporte para puxa acionar. Para puxa acionar já, o 3191. 3191, autorizado, puxa acionar, reporte para o táxi. Para 3895, para cópia. Cópia, 3895. 3895, autorizado Guarulhos, nível 340, pela Upper Whisky 50. Saída Gole, transição Eval, após direto Eudes. Decola da 28, mantém pro até 3000 pés após curva esquerda. Controle 119.8, transponda 5445. 7061, informo que recebo o seu transponder como 105, mantendo o nível 105. Reto, reporte para puxa sonar. Passaremos a 3195. Webjet 6740 efetuando de via esquerda a fim de ter uma formação. Gente, Web 6740, informe qual será a proa que manterá por quantas milhas? Autorizo o ZAN. Poderia voar na proa 030? Positivo, tomando proa 030. Gente, Web 6740, para desvio de formação, vetoração proa 030, limite ao curso localizador. 030, limite localizador, Web 6740. Azul 4060, inicie redução para 2109. Iniciando redução, azul 4060. 1777 está pronto? Irmão. Autorizado a alinhar e decolar da pista 28, 250 graus com 10 nós, gol 1777. Alinha e decola 28777. Papa Romeo Eco, curva esquerda, proa 230 para o localizador, informe estabilizado. Ok, reportará estabilizado, Papa Romeo Eco. Web 6740, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 080, limite ao curso localizador. Direita 080, limite ao localizador. Web 6740. Pode tomar proa 050 para fim de evitar uma formação, 6740. Confirma a proa? 050. Curto localizador, o Papa Romeo Eco. Teria condições de voar na proa 070, Web 6740? É negativo, a gente vai entrar na formação pesada aqui. Essa proa 055 seria boa pra gente. Gente, vou ir na proa 055, o seu limite passa a ser a radial 080 de Salvador. 080 de Salvador como limite, Web 040. Desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 3. 206, bom dia. 3895, pushback acionamento, primeiro gate. Gente, agora zero push. Agora 319. Firme o código que acionará 0106. 07 com o PB. 3, graças. O gol no 777 decolou 57, chame controle em 119.8, bom dia. 119.8, bom dia. Condições de reduzir. O gol no 777. No 777, aguarde. Salvador, azul 4060, agora está voando na proa 035, desviando informações. 7, informe após livrar a formação. Estará lembrado, 4060. Web 6740, resuma a navegação na proa de Usan. Tá bom, fazendo curva esquerda na proa de Usan, Web 6740. Tá livre o localizador nessa proa pro Web 6740? 6740, complete esquerda, 260 para o localizador, informe estabilizado. 260, forma lá estabilizado, 6740. Azul 4060, autorizado 2000 pés, ajuste 10013, reduza para 1709 para aproximação. 2000 pés, ajustado 1013, confirma a velocidade. Condições de reduzir para 1909. Sim, 72.000 pés, L13, reduzindo 1909, azul 4060. Esquerda Golio no 777, passa 4.000. Web 6740, complete esquerda, pela 220 para o localizador. Informe estabilizado, reduza para aproximação. Reduzindo, informa lá, estabilizado. Web 6740. No 777, esquerda, tá voando Golio agora. 050, vai passar. No 777, contato radar, suba ao nível 340, saída Golio e Eval. 340, Golio e Eval. Do 4060, subvetor, curva direita para 090. Direita 090, azul 4060. 02, guardando inicial TAC. Quem aguarda 395. Do 4060, desse mantenha 2000 pés. Limite 105 de Salvador, azul 4060. Salvador, control, good morning, 1108. Milton, 3191. Afirma, 3191, não solicita retorno para o Kinder. Confirma que a gente retorna para o 2. 1516. Salvador, muito abaixo, TAM, 32, no meio, sente informação Tango. Brasil, Fosso, 808, qual que é dentro? E Pita Arrival de Santo Batalhavo 070. Tudo confirma a destination em Santa Cruz. Brasil FAS 2808, maintain 140. Só olhando 219 para instruções de táxi, Papa Romeu Eco. Esquerda 219, muito grato. Alá. Cardeal 61, sobre a posição coral, chame controle Léo 120 decimal 1, mantenha nível 100, serviço radar terminado. Já no localizador da pista 28, web 6740. 6701, chame a torre 18 decimal 3. 67